Isso, cara, 4.10, registro 08, Lando Ponte, para que você chegar na ponte. 4.10, na sua escuta. Azul 4206, isso, cara, 3.10, registro 08, cancelado a registro de altitude em Itapa, livre MS, reposta estabilizado. 2108, passa livre no 60, chama em São Francisco, número 2600, até 128, decimal 8. 2608, vou no 738, boa. complete azul 4206, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Azul 4206, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 049, ajuste altímetro 108. 108, autorizado, pouso azul 4206. Salvador, hotel 3190, sempre nessa marcação de foto. Hotel 3190, chegou controle de Salvador, sendo identificação. Deixa uma DL 050, ajuste no 018, vai estar. Esse que se identificou, 050, o pesado vai direto e TAP, hotel 3190. Azul 4206, solo alto 4000, libera direito, chama o calculador no 219. Direita 219, azul 4206, informa que alguma aeronave estacionada na aviação geral deve estar com o transponder ligado no sentido de receber o plot na navegação. Ok, seguinte, azul 4206. Olha, tem que cruzamento do campo para sobrevoo Salamares, mais litoral. Gente, Mike Vitor Alfa, voz da escuridão, 5 Guarda a transferência, Alfa. alto para instruções de cruzamento, chame torre 198 do sinal 95. 198-95, está presente, Mike Litoral. Salvador, papapá, Mike Litoral, está presente, manda a posição de reasa. Papapá, Mike Litoral, chame na vertical de Rimar, por gentileza, para o cruzamento. Rimar na vertical de Rimar, a intenção é sobrevoar os calamares e praia do Flamengo. O Mike Vitor Alfa, então, reparte através do norte da torre. Através do norte da torre, Mike Vitor Alfa, chamará. 3, desça para 2 mil pés, ajuste no 018, livre ILS, reporte estabilizado. 3.018, ILS, reporte estabilizado, azul 9083. Sumar o ajuste altímetro no 018. Formação de tráfego à sua esquerda, prosseguindo por através do norte da torre, e helicóptero sem interferência, mantendo 500 pés. Até, boa, tenente, já visual mais lateral. Azul, boa tarde, voo nono 69, pode estar dando zero pronto. Voo nono 69, quente, mantenha ponto espera. Mantenha ponto espera, nono 69. Eu só vou passar mais litoral, fiquei ciente do tráfego, reporte através do norte da torre. Reportarão através do visual contrato sem interferir mais litoral. Autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no lugar. Alinhe e mantém 1-0, nome da nossa. Permanente, visual com a aeronave no toque, frente do alinhamento. E autorizado, cruzar a retaguarda da aeronave alinhando o Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, autorizado, cruzamento do campo de imediato. Chame liberando o eixo. Já é, chama liberando o eixo, Mike Vitor Alfa agilizando. Fechando é 6210, solo 51, libere a direita, chame o solo salvador no 21 do sinal. Nossa. Pronto, 9-69. 9-69, autorizado, decolagem 1-0, vento 1-0-0, grau 0-0. 059, tráfego de helicóptero Romeu 44, setor do cruzamento sobre a cabeceira, sem interferência. Você visual com mesmo, eu vou ter 490, não, minha nossa. 2190, vista para 3 mil pés, avisando 08, número leste, após estabilizado. Tanto 2190. 2018, estamos estabilizados, 3190. 18, minha mais controle de Salvador. A direita do eixo de decolagem da 17. Change o Mac Vitor Alfa, na escuta permanente da Torre, mantendo o setor. Escuta permanente da Torre, Mac Vitor Alfa. Boa, 18-69-250 para 160. 18-69. Escuta, 169. Deixa para 4 mil pés, registro no 018. Vou a Lagoinha já presente para interceptar a chegada baixa. Tem condições na terra speed na descida? Eu, Romeu e 18, voando a Lagoinha. Afirmo, boa noite, 69. Azul 9083 na escuta? Baixou, travou, final de 4 milhas. Gente, azul 9083, terminação de tráfego à direita, mantendo o setor de sul do aeródromo, um helicóptero, um Romeu 44, mantendo 510 sem interferência. Conjunto de lápis de cima 0, vento 100 graus, 059. Eu falo 6, tráfego azul 9083. Mike Vitoral, para informação, ATR da Azul, aproximação para pouso, pistão 1-0, mantém o setor sem interferência conosco. Eu mesmo no visual, vai para sobrevoar 200 pés sobre a água, Mike Vitoral, chama para uma nova evolução. Quente. Azul 9083, Polo 56, Libera direitinho, Polo com a Zona, Dezinho, Décimo Norte. Direita 29. Autorizado, escuta permanente. Se escuta permanente, tem igual da torre, o Mike Literal. 4, azul 9544.0, pronto, decola sem parada. Sente o azul 4, corrigindo, azul 9544, mantenha o ponto de espera, linha de aproximação, agora com os marcadores externos. Sente, vai manter o ponto de espera. Para o ponto de alta, sobrevoo, visão de aeronave nominal, se necessário, faça para o litoral, marque litoral. Gente, o Mike Vitor Alfa informa o Airbus da trama final da pista 10 para pouso, mantém a presença de setor sem interferência. Vai manter a presença de setor, Mike Vitor Alfa. A 3190 é foda? Positivo, boa tarde, estabilizado final 10, passou externo. A 3190, informação de tráfego à sua direita, mantendo a linha do litoral 500 pés, com 1044 sem interferência. O motor de tráfego custa 1-0, vento 1-0 graus, 1-19. Tentado pouso na 1-0, tá 3190. Seria possível voarmos na proa de tráfego, sem ter visto o tráfego? Sim, tráfego presente. Muito obrigado, doutor. Centro Recife 128, decimal 35, contorno 23, decimal 8. Recife 283, contorno 238, o nome menor. Usa a frase da Índia com ilha. Gente, o Mike Vitor Alfa, essa guarda da aeronave pousando, é até autorizado o cruzamento da final da 1-0. Conseguimos passear a Índia com ilha, eu acho transferente de comunicações. Aguardando transferência na sua escuta, vai iniciar o cruzamento, Mike Vitor Alfa. Azul 9544, assim, motorizado em ânimo, atrás de cabeça no 0. Ali mantendo 0, 4, 9544. Azuma 544, decolou áudio 02, Chamco, Salvador, Azul 95484. 9, informação Vitor, passou 1-0 para o 2, correção 2-0 para o 1-0. Bom, Azul 89, esse é o controle Salvador, chama identificação. Deixa eu manter a nível 0, 60, ajuste no 0, 18, chegada é Bomed 1. Bomed 1, 060, voo 9189. Salvador Azul 9544. Salvador Azul 9544. Azul 9544, suba 400 e após ver no teste direto elétrico. 400, 2000, após 2000, ele é Azul 9544. Está cruzando 4500? Afirmativo. Pronto. Lata, Levi. Bom, 1869, vê seu sequenciamento com a esquerda, com a 200, seu limite ao curso localizador. Esquerda 200, limitado pelo curso com 1869. Já avisou com o Serra, Índia, com Índia, Capuzo, Mike Vitoral. Chat, Mike Vitoral, que é por frequência livre da presente para a coordenação. Graças, boa tarde. Voo no 869, desça para 2010, ajuste no 08, nível LS, aguarde o vetor final para o localizador. Gente, 2000 pés, 1018, aguardando setores, voo no 869. 016, inicia o som, 2309. ISG 060, após etapa, é autorizado prosseguir via 9019. Zona 0 no meio, inicialmente desça para 3010. 3010, inicialmente, para 9019. Bono 869, correu à esquerda para 1065. Esquerda 165, com 1869. Papa Golf, eu tenho 7 centímetros sem papá. Call me ready. Salvador, 219, 219. cruzado por cima 0, vento 120 graus, 059. Veículo som 120 com 59, para 90 no meio. Control 1208. Auto control 1208, have a good day, Papa Papa Golf. The control with us here, no, Papa Romeo, Papa Golf. Papa Romeo, Papa Golf, with a contact 2545, Apple 1, the patch to the level 430. Via Arbor 1 departure to flight level 430, Papa Papa Golf. 9189. O 9189 chama aqui, né? Frequência 118219. 895, 9189. Come on, I'm not going to say to myself that you should have been. You should have been to the other side, so Victor, Victor. Bruno, nós reversos, estamos identificando a trazer chegada para o Mediano para nível 050. Ajuste em camisa 098. Chegada para o nosso Mediano 050, com ajuste para o 098. Nível 050, com 1966. Gente, para o nível 050, de chegada. Chame a torre na frequência 118 decimal 5. 118 decimal 5, chame a 143, boa tarde.